O delegado de Polícia Civil, Gasparin Paulo Queire, já assumiu em janeiro deste ano o cargo de secretário da Segurança Pública do Estado, sucedendo o coronel Araújo Gomes. Nesta quinta-feira, dia 25 de junho, o secretário está visitando a cidade de Gaspar. Dr. Paulo, como que o senhor avalia a segurança pública de Santa Catarina, incluindo Gaspar e também o Vale do Itajaí? Olha, Gil, a segurança pública de Santa Catarina, ela desponta no cenário nacional pelos índices de criminalidade que nós somos detentores, e isso graças à qualidade dos nossos policiais. Gaspar, em especial, tem uma equipe de policiais tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, assim como também no Corpo de Bombeiros, que integram o sistema de segurança de Santa Catarina, e são pessoas, são homens e mulheres que são, posso dizer, os melhores que nós temos. Gaspar, na semana passada, realizou uma operação onde foram apreendidos mais de 6 milhões de reais em produtos piratas. Isso traz um prejuízo muito grande, não só para o Estado, mas para o consumidor e para a sociedade. Nós temos hoje, em Santa Catarina, uma redução nos índices de criminalidade que superam as médias históricas. Nós temos mais de 80% na redução de furtos e roubos de carga, nós temos mais de 27% na redução dos feminicídios, nós temos mais de 30% na redução dos furtos e roubos, nós temos mais de 70% nos latrocínios, né? E assim como também na questão dos crimes de homicídio, nós até hoje, junho de 2020, contando do mês de janeiro, nós já temos praticamente 55% de resolução nos índices de autoria, ou seja, na busca da autoria. O ano passado, nós superamos os 67%, o que significa dizer que nós ultrapassamos e atingimos níveis internacionais. Isso tudo com a qualidade, o denodo, o empenho e a dedicação dos nossos policiais. Nós temos muito para construir. Somos sabedores que temos deficiências de efetivo. Nós tínhamos toda uma programação de chamamento dos aprovados no concurso da Polícia Civil. Infelizmente, com a ascensão desta crise de saúde, todos os nossos planos terão que ser revistos, né? O Estado enfrenta limitações de ordem econômico e fiscal, e não adianta de nada você chamar os aprovados sem que o Estado, ao final, tenha condições de honrar a sua contrapartida. E qual é a contrapartida? É dar a condição de trabalho e, ao final do mês, recompensá-la. Com o quê? Com o salário. Hoje nós temos muitas ações sendo praticadas para manter o salário em dia, a folha de pagamento em dia, como está fazendo o secretário da Fazenda, o empenho pessoal do governador e de toda a equipe de governo, e com isso nós vamos ser vencedores, sim. Ok, doutor Paulo, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você, Gil, com todos os ouvintes da Rádio Sentinela do Vale. E é uma alegria porque, afinal de contas, a Rádio Sentinela do Vale faz parte da minha história também. Como delegado da comarca, todos os dias nós conversávamos e prestávamos conta dos atos que praticávamos à frente da Delegacia de Polícia. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Paulo Norberto Queires. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.